tá metendo. Restante Love Fuck. É o GM no beat e placando mais um. Eu era criança e só queria ser adulto. Hoje é nós aí gigante pelo mundo, nos quatro cantos fazendo barulho. Eu nem imaginei que fosse assim, que é tão difícil sonhar por aqui. Mas eu mudei minha realidade. Alô quebrada, logo eu tô aí pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui. F8 Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Atura, McLaren. Aí professor, na verdade, não fiz faculdade. Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem. A vitória chegou, por isso só a gratidão. É que eu já falei, anota aí pros campeão. Apontei pro céu e Deus me deu a mão. Vitorioso igual o Wesley Alemão. Hoje nós brilha mais que diamante. Ó nós de novo nos alto-falantes. Que sonho louco na noite de ontem. Dormi pequeno e acordei gigante. Hoje nós brilha mais que diamante. Ó nós de novo nos alto-falantes. Que sonho louco na noite de ontem. Dormi pequeno e acordei gigante. São 30 e poucos anos de comunidades. Deus me guia. A cobertura não tem a vista da laje. Da periferia. Criado com pouco, mas eu quero muito. Esse tá com sede de ser campeão. Passei uns apuros, hoje passo de um. Zé Povinho faleceu, Wesley Alemão. Que vida mansa, viva a liderança. Cada dia avança, derrame sua perseverança, muita confiança. Fica complicado pra nós que veio do pó. Foi difícil esquecer os barulho das goteiras. Só de se encantei com o zoom da horneteira. Saí do precipício, como foi difícil. Eu sou pé quente, filho do criador. Sabia desde o início que eu era escolhido. E mais um sonhador, campeão, vencedor. Foi tanto que nós bateu no martelo. Pra sair do zero, foi assim que nós virou campeão, vencedor. Dinheiro, a vida é maloqueira. Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou. São vários sonhos, vários pensamentos. Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento. Se eu tirar o pino da granada, né, pro mal não sobra nada. Liderança até no vulgo, me chame de autodidata. E lembra bem, quando cês querem a minha riqueza, eu provei que eu tava certo. Um tapa na safadeza e tem um porém. A justiça vem lá do céu. Sei que a fé move montanhas, minha paz meu maior troféu. Hipercarros na minha garagem, mansão, cara, vários hectares. Isso me agrada, mas não compra minha felicidade. O funcionário me abraça, te amo de verdade. É tão novinho e nem sabe que se aposentou. Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor. Vou te ensinar a virar um homem, yeah. Humildade e respeito, seja ligeiro. Tenha muita fé no seu coração. Aprenda com seus erros, dobre o joelho. Por cada conquista que não é vão. Humildade e respeito, seja ligeiro. Tenha muita fé no seu coração. E nunca se esqueça que eu te amo. Assino embaixo, no alto do beco da viela, cresce o menor sonhador. Sonhando em poder voltar pra ela, com os planos e sonhos alcançados. Passamos altos e baixos pra chegar. Quem tirou e quem riu não tava lá. Quando não tinha Porsche na garagem, mesa não matava minha fome. Sou menino do morro que veio do pouco. E hoje na garagem tem até McLaren. Que é pra inovar que eu já enjoei da Ferrari. Mandei ela na ação lá pra comunidade. Menino do barro que muitos tiraram. Mas graças ao pai que ouviu minha oração. Hoje eu tenho a família que eu pedi pro rei. E o que não vai faltar é determinação. Oh, o que não vai faltar é determinação. Ah, oh. Entendendo por que é líder. Eu fiz história pra poder chegar. Vontade de vencer, mano, eu sempre tive. Pergunta da Lemão, quem quer lá na quebrar. Quem tá buscando glória não pode desistir. Mesmo se a chuva ameaça largar, Deus vai tirar o barco que tá na sua vida. Vai dar uma mansão pra tu poder morar. Hoje eles entendendo por que é líder. Fiz história pra poder chegar. Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive. Pergunta do alemão, quem quer lá na quebrar. Quem tá buscando glória não pode desistir. mesmo se a chuva ameaça alagar. Deus só tira a barra que tá na sua vida. Vai dar uma mansão pra e pra quem disse que eu era o menor sem luz, olha o brilho nesse cordãozão de ouro. Pressa de viver, então lancei uma urso. Sinto sol da Louis Vuitton de couro. Eu acordei do lado do menor sorrindo. E os caras bateram na porta de novo. Quero atrapalhar meu café de hotel. Onde cê estava quando era pau com ovo? Sempre de Havaiana no pé. Simples, nas ideias, claro que está ali igual água de cachoeira. Sou o 10 do meu time. Eu driblo os problemas, nega. Você me aguarda na banheira. Eu confio no meu taco, no meu toque. Eu sei da fuga, mas curto mesmo é bater de frente. De novo no programa do Luiz Bate. Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente. É assim que olham pra nós. Eu me esforcei pra melhorar. Numa mansão, cemitério, duas opções pra eu morar. Eu amo o lugar de onde eu vim, mas não quero voltar pra lá. Favela não era pra existir, é um campo de concentração que eles criaram pra nós se matar. Não pense, seja livre. Tudo que eu quis eu tive. Abre a porta e quem quis vir sorriu porque eu dividi. As glórias que Deus me deu, em problemas me envolvi. Nem sempre tava certo, mas superei, eis-me aqui. Acreditava na melhor e mudança de vida. A rua ensina pra ser líder, com ela lidei. Depois difícil vem e vai, mas nós segue na pista. Sagacidade pra buscar, assim me levantei. Referência pra quebra, virei. Entre dificuldade, cheguei. Depois de baleado, mudei. A melhora de vida, busquei. Quando nós passou, confirmou que é liderança. É criada zona leste, não perde a esperança. Quando nós passou, confirmou que é liderança. É criada zona leste, não perde a esperança. Ei, pai, obrigado pelo livramento e por segurar minha mão. Minha país, todo combustível pra vencer foi na oração. Todo mundo fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe. Mesmo tendo tudo, antes de sair de casa de nave, eu peço Deus me acompanhe. De Abel, de Ferrari, não tiro o pé do chão, não perca a direção. Eu conheci o drama face a face. Nasceu o líder, o leão, puro de coração. Quem fechou no sofrimento é tarde. Tá lado a lado quem me deu a mão. Sou escolhido, caminhei no vale. Eu conheci o lado ruim e bom. E o coração gigante, forte como Davi. E nunca foi sorte, no corre desde novinho. E o coração gigante, forte como Davi. E nunca foi sorte, no corre desde novinho. Alguns fazem fofoca, fi, outros fazem dinheiro. A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro. Eu presenciei o dramador da panela vazia. Já chorei embaixo do chuveiro de água fria. Empreendedor desde moleque com nó na garganta. Negociando nosso almoço pra comprar a janta. Uma reza pra santa, riqueza quem merece. Que minha fé sem minha coragem nada acontece. Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho. Os leais eu levo do meu lado, mas eu sei quem me deixa sozinho. Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido. Oh, pai, aconteceu. Tive a grande honra de ser escolhido. Eu sou o filho seu. Um pouquinho de ouro, sou cadeira. Sobe a ladeira devagar. É o Wesley. Tamo de Porsche, Porsche. Lambo azul. Que foi sofrido, foi varacido. Pra nós conseguir chegar até aqui. Eles vão sentir o poder da revolta. Em ver que minhas paradas tenho porque mereci. Mãe, pode ficar bem tranquila que as contas tá paga. De presente uma linda casa. Foi vários natal na favela que eu passei sem nada. Hoje é coleção de multistrada. O mundo volta, gira e volta. O favelado hoje tá da melhor forma. De Lamborghini passo vários se incomoda. De longe sente o cheiro da liderança. Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus, se não gostou o problema é seu. Passo de neutro, girando de giro na quebra. Várias lembranças, menor pivete na favela. Eu tô deixando o tempo responder quanto eles falam. Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho. Vejo que o futuro já está premeditado. Com pouca idade, casa em vários condomínios. Noite de sangue, minha mãe chorando, sonhou comigo. Foi no dia que aconteceu. Eu vi a maldade de perto do inimigo. Mas minhas orações me deixam do lado de Deus. A resposta é que vou trazer vitória pro morrão. E lutei, consegui. Prazer, sou o Wesley alemão. E não pense em desistir. O sonho nem vão fez eu chegar aqui no topo do mundão. Um mero sonhador apontado por Deus, cansado de correr, com sede de vencer. Perdi tudo pra ter um carro, um AP. Vai ser merecedor de tudo que vingar. Não vai por mim, eu tive que fazer minha cara. Eu fui no corre e fui atrás da minha vitória. Agradecer, cê reclama, a vida é louca. O ex-alemão favelado que entrou pra história. No fundão da leste, chinelo de dedo, correndo atrasado, atrás da esperança que tem mais chegada. E ficam guardados na mente. Vencer não é pra qualquer um. Olha a cor da navuxa, verde e vermelha. Vou ter que desbicar, sonhar, realizar. Sem querer ostentar, nem querer me pagar. Wesley alemão, liderança. Mas Deus mandou prosseguir, que a vitória sempre vem, né? Porque nós vem daqui, que não podemos vencer. Mas Deus mandou prosseguir, que a vitória sempre vem, né? Porque nós vem daqui, que não podemos vencer. E na garagem, várias cores na coleção de McLaren. Me faz lembrar de quando eu passava à vontade. Dias e noites sonhei com a prosperidade. Uso a Ferrari. Pra quem não era nada, hoje é versatilidade. Muitas possibilidades. Não faltou fé nem coragem. Eu vim de lá, onde a fome batia na porta do peito. E no menor nascia ódio, mesmo quando o barraco alagou. Acreditei que Deus tava no negócio. Nós é o monopólio. Soldado não perde o foco. Nós sofreu pra tá no pódio. Minha fé não vai morrer. Não custa nada sonhar. Deus que mandou florescer, fez favela prosperar. Uns teve que ver pra crer, que o topo é meu lugar. Deixa o alemão viver. Liderança quer virar. Olhando pro nada, olha essa vista da sacada. Maloqueiro de quebrada mudou o patamar. Enfim, Deus mudou minha vida, eu sabia que ia chegar. Várias dificuldades no barraquinho de madeira. Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta. Já briguei com a fome sem nada na geladeira. Convivi com pouco, mas a vontade era tanta de ter uma casa da hora. Não passa vontade, sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe. Me espera quebrada que eu volto já. E pro meu truta liberdade, o que era teto de goteira virou teto de panameira. Algumas quedas quase me fizeram desistir. Deus não falha na guerra. A vida é louca e passageira. Chorei de saudade de outro daqui, não vai voltar. Nós manteve esperança. Zé Povinho surta de ver nós passar. O que era teto de goteira virou teto de panameira. Algumas quedas quase me fizeram desistir. Deus não falha na guerra. A vida é louca e passageira. Chorei de saudade de outro daqui, não vai voltar. Nós manteve esperança. Zé Povinho surta de ver nós passar. Gigante que já foi miniatura de sonhador. Hoje todo menor sonha tá como eu tô. Hoje pra minha coroa sou maior orgulho. Fazendo a esperança refletir na tua pupila. Que a maldade cai por terra lá no remetente. Protegendo e blindado pra qualquer patifaria. Sou Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente. Que geminou e virou potente. Laranja colorina, favela. Tudo fica lindo quando a gente prospera. Que eu parei de contar moeda pra fazer história. Hoje minha vista é o painel da vitória. Urus, Huracan, Praia de Angra, que é particular. Sonhando, sonhador, voa sempre a sonhar. Cada dia é menor novo dia de ter mais garra de você lutar. Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite. Um dia vai chegar o dia.